pezinho tremendo, bate pezinho tremendo, bate pezinho tremendo, bate pezinho tremendo. Bate pezinho tremendo, bate pezinho tremendo, bate pezinho tremendo.